Azul 4070. Azul 4070, Tower, 118, decimal 95. 118, 95, Azul 4070. É o Azul 4070, Internacional, boa noite. Azul 4070, boa noite, ajuste no 019. Pouso autorizado, pista 10, vento 1 numa centena com 8 nós. Teve pouso 4070. Alfa Tauxiano, Solas 49, tá livre, backtrack, reporte, livrando a nossa sete. Décimo 3, desce para 4 do peso, ajuste no 019 e chegada bom. 4 do peso, vai ser para dia bom, seguindo agora a Lagoinha, está presente na região. Obrigada, Lagoinha. Obrigado. Ali, boa noite. Controle 1208. Autorizado Guarulhos, São Paulo, nível 340. Tem que ir bloco aqui, preso o 10 de Taubaté. Decola da 10, curva direita da EL, lei da morte, mano. 5422, eu transpondo, é um 208, controle. Afirmativo, tem olho da morte, após interceptar Zulu 0, até Taubaté. No portão 3, chama para flashback acionamento, tanto 38 no 5. Semanata 38 no 5. Tava 2 graus, beleza, Azul 4070. Azul 4070, Alpha, Kilo, Apron 3, Position 6, Lima. Thank you, ponto final do desvio. Confirme? Direto, o certo andré. Direto, certo andré. Posso só lutar 3-2 para 5? Diga. Poderia continuar junto a Brasília se a área Chavante está ativada, senhor? Gente, aguarde. Agora é o Diário da Goiás, autorização para o Diário da Goiás. Informação Sierra, autorização para Recife. Então vai descer para uma centena? Aqui, uma centena. Tem autorizado uma centena, certo andando. Sim, certo, agora. Você visual na rota? Foi 070, your position is 2, Romeo, Apron 3. Café? Your position, Apron 3, is 2, Romeo, not 6 Lima, 2, Romeo. Enable 2, Romeo, sir. Holding position at 6 Lima. Roger, can you proceed to 2, Romeo? Negative, sir. Roger, and then back straight ahead via Apron 1. Juliet, Alpha, and then Kilo to position 2, Romeo. Roger. Text approved, straight ahead, Juliet, Alpha, Kilo, Apron 3, 2, Romeo, Azul, Azul, Azul. É brincadeira, hein? É 13 no 0, pronto 4? Pronto para 4, 6, 13 no 0. Chamamento 310, autorizado, aeroporto de Recife, via rota do plano, nível 350. Escola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5427, controle 120, décima 8. Recife, no 350, decolando da 10, na saída Puca, transição Caju. É, transponder 4527, o controle 1208, o Xanair 63, 10. 5427, transponder. Pode confirmar? 5427. 5427, transponder, o 6310. Correto, chama para pushback e acionamento, o Xanair 6310. Chamaremos. Tango Delta, o senhor vai em alguma centena até o destino? Gente, qual foi o seu estimado para pouso? 0029. Copiado. Ingressação até o 160, o certo Tango Delta. Chamante conseguiu checar se está ativado ou desativado? A gente acabou de entrar em contato com o Centro Recife e mesmo informou que não está ativado. Ah, gente, está no posição 03, solicita puxa de acionamento. Autorizado, chama ataque, 3815. Livre puxa de acionamento, reportando a ponto, 3815. Xanair 63, 13, desça para o 2.000 pés, ajuste no 019, autorizado final ILS, reporte estabilizado. O meu Cerro Tango Delta chama Recife no 288. Salvador está 3815 para o táxi com 136 modo, autonomia de 3 horas e 50, alternando com fim. 3815, táxi autorizado, via Índia até o ponto de espera da pista 10, próximo ao ponto de espera da torre 18095, altímetro 10019. Nível táxi, direita Índia até o ponto de espera da 10, no pronto chama a torre 18095, 3815, 19. Três no três, torre 1895. Ajuste no 0, 1 no 9, pouso autorizado pista 10, vento uma centena, 0612. Salvador Tan 3895, Oscar Zão 90 pronto, visual para a examinação. Tan 3895 após o Airbus da Avianca, alinhar e manter. Após o Airbus da Avianca no pouso, alinhe e mantém 90, Tan 3895. Boa noite, 3305. 305, boa noite. Esse aí mantém o nível de voo 050. Chegada Mari, 1019. 050, chegada Mari, 1019. 3305. Alfa, reportará em José. Salvador Polícia, e good evening, que é pessoal. Virou tudo. Portugal, virou tudo, stand by, esse clear. Charles Uno 4, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, vai chamar o controle 38 no fim. Controle Salvador 38 no 5, decolado, perfil da EL. 38 no 5, contato radar, vida ao 340 via da EL. 340, saída da Elsa, 381. São 3305, autorizado 2000 pés. Livre elétrica, cujo localizador, 1019. 1019, 2000 pés, repassará localizador. São 3305. São 3305, autorizado ILS. Autorizado ILS, entendeu? 3815, voe pro base. Voa pro base, tá 3815. Tá 3815, chame Recife em 1251. Recife 251, tá 3815. Chame 310, autorizado, que estiver estacionamento, reporte táxi. Estabilizou 3305. 305, chame a torre em 1-8 desse modo. 3805. Salvador 3305. 3305 é parte externa. Funcioner 6310, somos 133 a bordo. Com autonomia de 6:20, alternando Fortaleza. Funcioner 3310, autorizado, táxi. Via parte 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 1-18, decimal 95, ajuste no 019, novo. Destaque via parte 1 no Índia, ponto de espera, 1895, 6310, já, boa noite. Externo, bastante checado, visual 3305. 3305, livre pouso 1-0, vento 1-0 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0-9. Diante, vento, frente, frente, livre pouso, 3305. Poxarana 3-3, boa noite. Sierra confere, tenha pré-autorizado nível 360. Copia a vaga de coordenação? Só copio 360. Poxarana 3-3, autorizado Guarulhos, V2 Luno 0, após Tabaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El. Leda, após Motiva, aciona 5432, controle 120, decimal 8. vai conforme então 360 para Guarulhos, que é pelo 10, Salvaté, decola da 10, esquerda direita, Adael, direita, Mótiva, alocado 5432, o controle 1208, é o outro anel. Mexendo em 363, pedimento correto, no portão 4, reporta para o pushback acionamento. Olá, muito obrigado. Por lazer, Tutu, maintain frequency, we are in contact with center. Copy foto no Puka, repar para vista, pessoal, zero Tutu. Your momo transition dilube. Boa noite, Oceania 6310, ponto zero, para o Boa noite, Oceania 6310, ali mantém o no zero. Quero manter o no zero. 3305, solo 27, livre à direita, solo 121, decimal 9. 129. According to route plan, flight level 370. Take off runway 10 with left turn, Momo departure, then Yulubi transition, Delta India Lima Uniform Bravo, Skolk 5440, Salvador departure 120 decimal 8. Is possible to request the Puka transition, Puka departure, Zipar transition? Stand by, we will contact the departure control. Okay, thank you. Ono zero, vento 120 graus com 5 nós. Decolagem, pista ono zero, vento. E Alfa, Juliette, portão 5, parte 1. Alfa, Juliette, 05-3305. In coordination with the partial control, they said it's not possible to make a Puka Zipar transition due to a sequence in land to runway 10. So you must take off and make a departure Momo, then you move in transition. Okay, Momo, you move transition. Vai after that uniforme November, uniforme Whiskey 50, flight level 370, 5440, 1.0 decimal 8, departure. Autoriza pro equipo, senhor Ventriz, não é? Sky 440, call Capital 022. Portugal 022, route back is correct, call me to push back and set up. Ground at Pascal 022, position 1-1, we are still ready for push and start. 022, push back and start up approved, call back to taxi. Push for approved, call back to taxi, call 022. Túlio, Cena 63, zona 0. Prossiga. Prisa pro de Aracaju, senhor? Aqui. Controle de Salvador, Cena 62, 4193, parou no 50, informação de terra. CA 224, descida até o 050 na chegada Mari 1019. 050 Mari 1019, Senhor transmitimento para o 2707. 2707, 2000, livre LS, 1019, autorizado a final do ILS, aposto, localizador. 2019, vai importar estabilizar no localizador 2707. O Xané 6310, o Xané Recife agora, 126.85. 6510 agora. Altimeter 7101, Nagel. Ok, Tupac, you're via Mainland, India, and Alpha, and Tower 1895, altimeter setting 1019, Xtral 022. Zulu 78, acione identificação, descida até o 050, chegada mais. Mantenha a chegada Mari, aguardando a autorização. O Xané 6224, livre LS, isso aí mantenha 2000 pés, 2019. Estabilizado 2707. Na torre 1-8-9-5, 2707. Adicional 95, fica 1895, azul 2707. 3178, mantenha a Star, desce é 2000, cancelada a restrição de velocidade na posição ISAP 19 do localizador. Chegada a Mari, dia sem manter em nível de voo 050-1019. 050 na Mari, 1019. Turismo de Epsilon 022, ataque Alfa, já foi vai via Patrick. Mari, já mantém posição holding short, vertical 022. Posição holding short, Epsilon 022. Estabilizou o Xanar 624. Posição 4 para prospecto. 624, chame a torre 1 no 8 decimal 95. 8 decimal 95, Xanar 624. Solo 43, vibra direita, solo 1, 2, 1 decimal 9. 29 direita, 2727, obrigado, boa noite. Salvador, Xanar 6224. Xanar 6224, continua a aproximação, guarde pista livre. Na escuta, Xanar 6224. Alô, Salvador 2707, Livrano, Fox. Sempre pouso no 0, Xanar 6224. Quilo, 73. Atente ao sinalizador, posição prevista do Lima. Alfa, Kilo 3, atente ao sinalizador do Lima, do 2707. Control 022, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, Control 022. Sim, o 3, autorizando o táxi via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, torno 118 decimal 95, ajuste na 019, bom voo. Ajuste na 019, no ponto de espera via Índia, torre 118, poxa, na 63, 13. Salvador, o Xanarmé 2, 4, 2, 1. O Xanarmé 2,